É sempre bom insistir e procurar pelo mundo, mas a nossa felicidade pode surgir num segundo. É sempre bom insistir e procurar pelo mundo, mas a nossa felicidade pode surgir num segundo. Era uma vez um príncipe que sonhava casar com uma princesa, mas não queria uma donzela qualquer. Tinha de arranjar uma princesa que fosse realmente verdadeira. Decidido a procurar a sua amada, resolveu partir. Só regressaria ao seu reino quando a encontrasse para se casar com ela. Durante algum tempo, o príncipe viajou por todo o lado, mas não havia maneira de arranjar a rapariga perfeita para casar. Conheceu muitas, umas lindas, outras alegres, umas simpáticas, outras elegantes. Mas todas tinham sempre algum defeito, por mais pequenino que fosse. Quando regressou ao castelo, já desesperado, disse ao rei e à rainha: andei pelo mundo fora, encontrei muitas donzelas, mas todas têm defeito, não quero nenhuma delas. Ao perceber a tristeza de seu filho, a rainha prometeu: meu filho, sabes que podes contar com a minha ajuda. Juntos encontraremos uma princesa de verdade, genuína. Hás de ser muito feliz ao lado da mulher dos teus sonhos. Nessa noite houve uma terrível tempestade. O vento soprava muito forte, a chuva caía intensamente, os relâmpagos iluminavam a escuridão e o som dos trovões fazia estremecer todo o castelo. No meio daquele tremendo barulho, alguém bateu à porta. O príncipe depressa a abriu e deparou com uma linda rapariga que procurava abrigar-se do frio e da chuva. Podem deixar-me ficar, sou princesa de verdade. Por favor, deixem-me entrar, não trago qualquer maldade. Ao ouvir isto, o príncipe nem queria acreditar. Seria mesmo verdade? Teria encontrado a sua futura noiva? Não perdeu tempo, pediu à princesa que entrasse. Chamou a rainha e, muito entusiasmado, contou-lhe tudo. Minha mãe, esta donzela diz que é uma princesa de verdade. Assim já posso casar. É esta a noiva que procuro há muito. Sempre muito cautelosa, a rainha não queria correr qualquer risco de ser enganada e disse ao príncipe: temos de tirar a limpo, não podemos arriscar. Se é princesa verdadeira, ela terá de o provar. O príncipe ficou muito intrigado. Não fazia ideia de como a sua mãe conseguiria ter a certeza de que esta donzela era uma princesa autêntica. Mas como é que vamos confirmar se ela é uma verdadeira princesa? A rainha respondeu: não te preocupes, filho. Eu tratarei de tudo. De seguida, foi até ao quarto onde esta passaria a noite. Colocou uma ervilha na cama e depois pôs 20 colchões e 20 cobertores por cima. Satisfeita, chamou a donzela e disse-lhe: nesta cama poderá dormir confortavelmente. Boa noite, linda princesa. Isto era o suficiente para descobrir se aquela era a rapariga ideal para casar com o seu filho. Na manhã seguinte, ao ver a princesa, a rainha perguntou, cheia de curiosidade: ora então vamos saber, esta noite, dormiu bem? Não está com boa cara, diga lá o que é que tem. Na verdade, a princesa tinha passado uma noite horrível. Dormi muito mal, tenho o corpo muito durido. Não sei o que havia naquela cama, mas durante toda a noite senti qualquer coisa dura debaixo dos colchões. Procurei, mas não consegui descobrir nada. Para a rainha já não havia dúvidas. Agora tinha a certeza de que estava perante uma princesa autêntica. É que só uma verdadeira princesa seria capaz de ter uma sensibilidade tão apurada para sentir o desconforto causado por uma pequena ervilha. Correu a chamar o seu filho para lhe contar. afinal é uma princesa genuína, verdadeira. Consegui confirmar isso com uma simples brincadeira. O príncipe ficou muito feliz. Finalmente iria concretizar o seu sonho. Mandou chamar os criados e pediu-lhes que arranjassem o melhor banquete, que mandassem vir as flores mais bonitas para decorar o palácio e que não faltassem os músicos. Queria que a sua boda fosse farta e muito animada. Depois agradeceu à mãe. Obrigado, querida mãe, pela ajuda preciosa. Agora vou ser feliz com uma donzela formosa.